lingua portuguesa como segunda ou terceira língua, alguns deles também como primeira língua. No total, para cada ano acadêmico, eu tenho por volta de 80, 90 alunos. E é um bom número, eu acho, no exterior. Enfim, no que diz respeito ao curso, é bastante evidente que a minha colaboração foi pouca nesse período, também porque tenho problemas de tempo e tenho alguns limites de entrega de um projeto que eu estou trabalhando com a universidade, então até a semana que vem vai ser um pouquinho difícil. Mas, de qualquer maneira, eu fiz uma das leituras que eu mais considerei estimulante das coisas que eu li até agora, foi o manual dos professores, manual Web 2.0 para os professores. Eu até agora vivia uma crise mística, digamos assim, porque percebia que existia uma distância muito grande entre aquilo que os alunos vivem com a tecnologia e eu vejo na universidade, a maior parte dos meus alunos ou usam tablets ou têm smartphones e coisas do gênero. E como acontece com a maior parte das colegas, muitas vezes eu tinha o giz e o quadro e quando acontece muito tenho fotocópias. Mas tem uma vantagem na universidade, que nós temos uma rede de internet com Wi-Fi em toda a universidade que funciona muito bem. E então, refletindo sobre a minha prática pedagógica e levando em consideração também a minha ignorância em termos de internet e de tecnologia, pensei que seria útil associar as duas coisas e resolver a minha crise mística e tentar tornar as aulas mais estimulantes de quanto elas podem ser. E no que eu vi e no que eu fiz até agora do curso, encontrei muitos estímulos e muitas coisas que penso que possam ser muito úteis. E, em particular, o manual, porque tirou o medo que eu tinha desse monstro que era a internet, porque achava que era uma coisa que era impossível uma pessoa se encontrar no meio desse labirinto. No fim das contas, existem coisas que são fáceis e acessíveis e que penso que possam dar grandes resultados na sala de aula. Exato, eu fico contente porque esse manual de ferramentas Web 2.0 para professores resultou de um encontro que nós realizámos em Braga, na Universidade do Minho, sobre a Web 2.0. E foi a colaboração, eu também lá escrevi um texto relacionado com as tecnologias móveis, que agora já está um pouquinho ultrapassado, porque entretanto as ferramentas vão evoluindo e aquilo que a gente escreve num determinado tempo acaba por ficar no papel um pouco desatualizado. Aliás, eu já sugeri à colega que foi coordenadora desse projeto de nós fazermos uma segunda edição com a atualização daquelas ferramentas, porque algumas ferramentas até que são lá mencionadas já desapareceram, já não existem, foram substituídas por outras, mas está muito bem estruturado porque dá uma visão geral das ferramentas e de como podemos utilizá-las e depois tem alguns tutoriais também que ajudam. De maneira que eu continuo também a referenciar esse e-book e como é possível descarregá-lo gratuitamente para o computador. Ele foi publicado na altura em papel e depois foi colocado pelo Ministério da Educação no, na sua página e hoje é muito útil para os professores quando se estão a ambientar com esta nomenclatura e com estas tecnologias. Por isso fico também contente a Simone tenha encontrado e gostado desse trabalho. Muito bem. E a outra leitura que eu fiz e que para mim foi motivo de grande reflexão é o Aprendizagem Invisível, porque na verdade são informações que, apesar de nós não termos nascido já na era da tecnologia, como pode acontecer com os nossos alunos, existem muitas coisas que para nós são quase evidentes e que na realidade eu pelo menos não tinha o hábito de refletir a respeito. E acho que é também uma leitura que oferece uma grande possibilidade de reflexão sobre o fato de nós vivemos continuamente e muitas vezes sem nos darmos conta de como acontece o processo. E penso que é uma coisa que não pode absolutamente passar desapercebida quando nós temos alunos que pelo menos os meus, eu vejo, têm grande contato com a tecnologia. Essa publicação é do ano passado, portanto é recente, e eu quando li achei muito interessante e por isso quis partilhar convosco também. E no fundo desmistifica bastante esta questão da hegemonia da tecnologia. De facto, nós educadores temos que ter em mente que a tecnologia sem pedagogia pouco ou nada nos serve, não é? De maneira que temos que ter esse conhecimento teórico para irmos, de certa forma, desmistificando a utilização da tecnologia em contexto de sala de aula. É verdade, eu estava aqui à procura de uma outra publicação que vos queria dar, que se chama Projeto, eu vou-vos mostrar, que é uma publicação que eu fiz, resultado dos projetos dos professores que fizeram esta oficina, aqui a oficina UMIPO 2.0. Se quiserem, podem colocar no motor de busca este título, Projetos de Aprendizagem com a Web 2.0, e vão encontrar um manancial de ideias, de projetos que os vossos outros colegas, professores, leitores de português no Camões fizeram aqui nesta oficina. São também ideias depois para que vocês podem também usar e que podem servir de inspiração e de modelo para outros para os vossos projetos aqui nesta oficina. Pronto, o que eu vos quero dizer e à Simone é que esta fase de exploração das leituras é muito importante, é essencial, é essencial nesta oficina, e à medida que vão tendo contacto com estas leituras e com as ferramentas, vão vendo que aquilo que no início parecia muito complicado vai acabar por se tornar muito transparente e muito perceptível, e vão começar a entender as coisas de outra maneira. De forma que não há problema nenhum se quem ainda só está nas leituras e ainda não começou a fazer as tarefas 4 e 5, que são mais práticas, a tarefa 1, 2 e 3 são mais de reflexão sobre os tópicos, mas ainda estão a tempo de o fazer, que ainda têm mais esta semana e a próxima para desenvolver essas tarefas. Não sei se a Simone deseja dizer algo mais. Eu fiquei com uma dúvida, porque na verdade eu não li o material, dei uma vista de olhos assim, bastante rápida, e era um material que tinha no início a propósito de e-portfólio, e é um material que eu não vi nada. Imagino que. Sim, o e-portfólio, o material sobre o e-portfólio encontra no módulo geral, no módulo do quebra-gelo, onde diz livro do curso, e depois vai, clica em cima do livro onde eu apresento a estrutura desta oficina, e tem lá em, deixa-me ver, penso que é em avaliação, tem no fundo, tem lá alguns links para o e-portfólio. Não se preocupem, aproveito agora para vos dizer, para não se preocuparem com o e-portfólio, porque no módulo 2, vão aprender e vão conhecer editores para criar websites e para criar blogs e wikis, e depois nessa altura é que vão decidir qual é a ferramenta para criarem o vosso e-portfólio. Eu estou agora na página onde está o e-portfólio. Portanto, o e-portfólio está a apresentação do curso, está no livro apresentação do curso e depois está em avaliação. Está bem? Portanto, depois da avaliação tem e portfólio, tem algumas leituras, mas não se preocupem muito com o e-portfólio, que nós ainda vamos voltar a falar do e-portfólio, está bem? Perfeito. Pronto. E o Obrigada. e-portfólio, no fundo, o e-portfólio vai ser um instrumento de avaliação desta oficina, mas vai ser só no final, vai ser feito apenas no final, porque vai ser o recolher do tudo que forem fazendo ao longo dos 6 módulos. Por isso, o e-portfólio só vão voltar a pensar neles lá para o fim da oficina. Lá para maio é que vão ter que se preocupar com o e-portfólio, está bem? Ok, perfeito. Pronto. Obrigada. Ok. Pronto. Não sei se alguma colega quer acrescentar algo mais. Agora tem a possibilidade de falar, de abrir o microfone e colocar mais alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida. Se não tiverem, eu dava por terminada a sessão de hoje e voltamos a encontrar-nos no dia 31 de março. Mas, entretanto, tenho o microfone aberto. Digam coisas. Carla. Diga, Não, Carla. apenas para dizer que é importante falarmos e realmente há aspectos que ficamos aflitos no momento ao ler tanta coisa e que realmente percebemos que é tudo a seu tempo. Temos que ter calma Isso mesmo, e ir vivendo aos poucos. isso Bom, mesmo, foi tudo a seu importante, tempo. tudo para me sossegar também um pouco, foi importante o nosso diálogo, a nossa conversa de hoje. Pronto, no dia 31, portanto, daqui ainda este mês, voltaremos a ter mais uma horinha de conversa aqui. E este espaço é essencialmente para isso, para nós partilharmos as nossas angústias, as nossas vitórias também, os vossos êxitos, e para estarmos aqui a ver o que vamos fazendo, como é que estamos a fazer, as dificuldades que temos, etc. Portanto, estão à vontade e digamos que esta vai ser a nossa sala de estar. Às segundas-feiras, uma vez em cada módulo. Não sei se mais alguma colega tenha algo a acrescentar. Então, se não tiverem mais nada a acrescentar, é sinal de que as dúvidas foram resolvidas, foi tudo superado e que agora. Pronto, é continuarem na luta por concluir as tarefas e por ir entendendo a filosofia desta oficina, e também vos quero dizer que não estão sozinhos. Não estão sozinhas, estão acompanhadas por mim e eu estarei sempre deste lado para vos apoiar. Portanto, nada de stress, de desânimo, de angústia, as angústias tiram-se conversando. Portanto, estejam à vontade para me colocar as questões que acharem pertinentes, está bem? Sendo assim, desejo-vos um resto de noite descansada e até dia 31, que nos voltamos aqui a encontrar. E no entretanto, por e-mail ou no Skype, quando me virem online, digam um olá e conversem sempre que quiserem. Um beijinho para todas e até à próxima. Igualmente, obrigada. Uma Boa boa noite. noite, então. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, então, para Boa vocês noite. todas. Estejam Boa à vontade. noite. Boa noite, então.